Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores e amoras da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Jane Teixeira, aqui nesse terreiro de discussão e bulimentos, como diria minha avó, integrante da Inquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e hoje aqui também com a minha parceira de núcleo. Dá um salve aí, Fafi. Salve, gente. Fafi aqui. Uma satisfação, mais uma vez, estar aqui com vocês, conversando, provocando e bulindo. Temos aqui também um time de feras hoje para discutir um tema que está muito aí atual, que é o Cadu Braga, membro do São Mateus em Movimento, onde ministrou aulas de letramento digital e introdução à robótica. É educador, trabalha com formação de professores e desenvolve conteúdo pedagógico. É também especialista em tecnologia educacional. Temos aqui também José Adão de Oliveira, é fundador da iniciativa Projeto Brasil 2025, cofundador dos Projetos Integrados de Desenvolvimento Sustentável, PIDS, e do Movimento Negro Unificado, MNU, do qual é representante no Fórum Municipal de Educação de São Paulo. Integra, desde 2007, o GT Educação da Rede Nossa São Paulo, RNSP, é proponente do conceito Virada Conceitual Educacional, VCE, que tem um programa de web rádio chamado caseleoca.com, apresentado todas as quartas-feiras, às 22 horas, com a professora Nilu Xavier Strang. Luiz Paulo Lima, cofundador da HUD Entretenimento, na função de diretor de projetos especiais em tecnologia e inovação. Está há 16 anos como um dos gestores do Festival Feira Preta. É coprodutor executivo da websérie O Cara do Jaguar, um produto parte da campanha de ressignificação da marca Jaguar Land Rover para o mercado brasileiro, onde apresenta um projeto transmídia, uma inovação para a marca e mercados. Dá um salve aí, gente! Salve, salve. Salve. Vamos que vamos. É, olha só, né? Já viu que estão começando assim, porque o assunto é realmente um assunto onde vai trazer muito bulimento, porque é muito novo. Nós vamos falar hoje sobre o que são algoritmos raciais. O que são algoritmos? Eu acho que a gente pode começar, né? Abrir essa roda de conversa, esse terreiro de discussão, falando um pouco sobre o que é isso, né? Porque é muito novo, assim, há uma definição, não há uma definição, desde quando está sendo olhado isso, visto isso, enfim, começa aí, Luiz. Joga a bunda no meu. Ah, queima a roupa! Cara, olha a responsabilidade. Bom, eu acho que a gente está aqui hoje falando de um assunto que é um assunto contemporâneo, que é tecnologia, de como a tecnologia, de alguma maneira, impacta a vida de todos. Exatamente. Né? Hoje, a gente sabe que nós estamos na quinta revolução industrial em curso. Nós estamos no momento da inteligência artificial tomando conta de muitos, da vida, já tomando conta da vida das pessoas. Então, nesse sentido, eu acho que é um tema importante ser tratado. Por quê? Por várias razões. Uma delas é de que o novo analfabeto, o novo excluído, é tecnológico. Uhum. Né? Então, você pode encontrar pessoas que têm um celular de ponta que consegue só fazer 4 operações nesse celular. Exato. Então, você tem ali uma máquina. O meu celular, eu trabalho nele, eu edito, eu faço tudo no pelo meu celular. Nossa. Então, imagina a maior parte da população, a base da pirâmide, essa pirâmide que está simbolicamente representada, né, onde a base da pirâmide é uma multidão de pessoas, ali você encontra um divisor de águas hoje, né, de como a tecnologia impacta com essas pessoas, como ela exclui essas pessoas. E muitas das vezes, eu acho que é uma questão polêmica, mas ela cria códigos, né, de exclusão né, de manutenção até de violências, como racismo, como preconceito, como xenofobia. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente tem que estar muito ligado hoje, porque é fundamental, é uma ferramenta, são ferramentas que estão sendo desenvolvidas a despeito de todos. Uhum. É, né? O mesmo cara que pensa de como criar, ele pensa também de como legislar. Então, a gente tem que estar muito ligado nisso para entender como isso entra nas nossas vidas. Cadu, você acha, mediante ao que o Luiz falou, de que há sempre um plano político, fascista, que pensa formas de como genocidar populações pretas e pobres? Bom, a partir dos meios de tecnologia, enfim? Exato. Ou de todas as formas? Primeiro, mandando um salve para São Mateus, toda a galera da Vila Flávia. E primeiro começar falando um pouco sobre algoritmo, né, para chegar Perfeito. Nisso. Então, assim, algoritmo é o que rege, na verdade é uma função matemática que rege uma solução de determinados problemas, e conforme a gente vai colocando cada vez mais dados para serem computados, esses algoritmos têm que ser mais robustos, né, que é o que hoje em dia se chama de análise de Big Data, né. Uhum. Big Data nada mais é do que, por exemplo, você tem uma planilha no Excel onde você vai colocar lá as suas demandas, e esses são os seus dados que você vai computar. E aí você quer saber, pô, que horas que eu tenho que acordar amanhã? Então você vai olhar na sua planilha e vai ver, e uhum, você vai computar que horas que vai ser bom. Só que isso são com 10 dados, 20 dados, 100 dados. Big Data é quando você tem bilhões de dados. Nossa. Então já não se trata de um ser humano que vai olhar esses dados e falar, acho melhor você acordar às 9, porque não sei o que, não sei o que. Não, são bilhões de dados e a própria máquina vai fazer esses cálculos. O algoritmo, ele nasce junto com o computador, né? Se a galera que estiver ouvindo aí quiser pesquisar um pouco mais, pesquisar sobre o Alan Turing, né, a criação do computador durante a Segunda Guerra, como que foi esse desenvolvimento dessa máquina capaz de, por código binário, ou seja, basicamente, um computador ele funciona assim, pergunta, um fenômeno aconteceu, sim ou não? Se sim, sim ou não? Uhum. E se não, sim ou não? E através disso você vai, que é o tal do código binário, que, uhum, para quem assistiu Matrix, aquela tela cheia de 0 e 1, nada mais é do que o código binário. Então, para encurtar um pouco a história, o algoritmo é justamente a fórmula de, pela lógica combinatória, conseguir definir qual é o resultado desse mundaréu de sim e não, né? E aí, voltando para os interesses por detrás dos algoritmos, que né? Onde tem a ver com a pergunta que eu fiz. Então, né? O algoritmo é justamente aquilo que vai definir numa rede social, por exemplo, o que é mais visto, o que é menos visto. Então, por exemplo, se você pegar o seu Facebook agora e postar qualquer coisa lá, bater o dedo no teclado, hashtag Estado Islâmico. Isso quer dizer que o Facebook vai identificar. Cada palavra é um tag. Cada palavra é um tag. Tudo isso é computado dentro de uma super máquina de algoritmo, né? Então, se você postar hashtag Estado Islâmico, a sua publicação terá menos alcance. Entendi. Por quê? Porque é o interesse do Facebook, no caso, de falar, bom, pessoas não podem divulgar o Estado Islâmico aqui. Beleza, mas aí estamos falando de Estado Islâmico. Se a gente, que é, né, consenso no mundo, todo mundo foi contra os caras e tudo mais. Aí vem na lógica, né? Existe as mudanças de algoritmo que existiram dentro do Facebook. A primeira grande mudança de algoritmo do Facebook foi logo após a Primavera Árabe. Por quê? Porque as pessoas começaram a usar essa plataforma para se organizar. Claro. E isso começou a ter um bulimento, para usar a palavra que vocês trazem aqui. Então começou a fazer um rebuliço social, né? E as pessoas conseguiram derrubar praticamente todos os presidentes do norte da África. Então, quando o Facebook viu isso, ele falou, opa, é melhor eu mudar o algoritmo. Ou seja, começou a mudar a estrutura de como se divulga. Basicamente, o que é o algoritmo? Digamos que ele é aquele que vai definir o quão é relevante algo. E isso é mediante, não é... Eu não estou falando que eu confio no Mark Zuckerberg, certo. Mas isso não quer dizer que o Mark Zuckerberg está atrás de uma tela olhando e falando, não quero que esse coletivo aqui prospere. Uhum. Não, mas o algoritmo é o que vai fazer. Bom, se esse coletivo, essa movimentação, essa manifestação, esse evento corresponde a uma série de encaixamentos ali de fatores que não é para ser não é para prosperar, não vai prosperar naquela plataforma. E nisso tem toda a estrutura machista, LGBTfóbica, enfim, racista. Ou seja, servindo a estrutura, que né? Que produz a própria estrutura. Que produz, né? A própria Exatamente, estrutura. Adão, é fruto dela, né? Sim. Adão, mediante isso que o Cadu acabou de colocar, como que você acha que, por exemplo, as resistências via movimento negro, via outras vibes, assim, vai, dos LGBTs, TQ, né, enfim, elas estão sempre criando formas de resistência e parece que a gente se percebe que essa estrutura que quer se manter está sempre criando, se reorganizando para se manter no sistema. Como que você pensa isso, assim, em relação a essa questão, inclusive agora, dessa questão da informática, das redes sociais, enfim? Uhum. Bom, o Luiz Paulo colocou a questão do cara que cria, né, que fabrica, que faz a legislação, que faz a distribuição. Então, o cara tem uma pessoa, né? O Cadu está colocando todo o processo tecnológico, né, do sim e não, assim por diante, né? E aí eu lembrei do aquele Stephen Hawking, uhum, né, que está falando a questão da inteligência artificial, né, e como é que vai ser a apropriação, né, desses bens no nesse mundo agora, tipo, ultramoderno, no qual a máquina, né, vai estar determinando as coisas e tudo. Mas o Luiz Paulo coloca que tem um cara atrás que está fazendo isso. Sim. Né? Era aí que eu gostaria que você chegasse. Então, assim, mas a gente dá um passinho, chegar no futuro, mas dá um passinho atrás, né? Uhum. No tal do sim, sim, não, não, né, uhum, que o Cadu aprofundou bem, mas lá na Bíblia diz lá, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Olha então, isso. Então, nos dá, digamos, eu coloco assim, o cara, no caso, o Yeshua, o Joshua, né, esse professor que viveu no início dessa era, morreu no ano 33, como um professor. Quer dizer, antes da crucificação, é um professor. Então, esse professor conceituou essa, digamos, liberdade em dizer o sim, sim, não, não. E os professores vêm ao longo do tempo repetindo a mesma coisa. Em 2016, houve um evento aqui no Teatro do MASP, onde veio uma economista especialista da Índia, né? E ela estava refletindo sobre a mortalidade que tinha de briga em 92, 93, onde grupos, né, religiosos matavam-se muito uns aos outros, né? E ela foi consultar o mestre dela, uma resposta, como é que faz e tal. E ele refletiu um minuto e respondeu, na história da humanidade sempre teve conflitos, brigas e tal. Exatamente. Né? Uhum. O importante é cada um de nós fazer aquilo que deve ser feito da maneira correta. Uhum. Né? E aí a gente volta à questão do Stephen Hawking, né? O cara que fez a teoria do universo, né, uma produção intelectual imensa, né? E ele coloca uma questão simples, né? Que o que tem que se ver é que se as mesmas meia dúzia de pessoas, né, esse 1% da humanidade, vai estar se apropriando desse bem, dessa inteligência artificial. Né? Ou se a gente vai mudar, né, o nosso, entre aspas, o nosso processo histórico, né, de dominação, de apropriação, de usufruto por uma certa camada só. Uhum. Né? Então, por mais avançado que esteja a tecnologia, é sempre um ser humano que está dizendo sim, sim, não, não, ou como o Cadu diz, né, o sim, aí advém um sim ou não, e o não advém um sim ou não. E aí que volta a questão desses algoritmos, aí na questão do programa raciais, né, onde aqueles que eram, digamos, considerados objeto e um nada, um dado período histórico, hoje nós estamos aqui nesse espaço, uhum, dialogando, assim como estamos na universidade. Exatamente. Assim como estamos em vários espaços aí, colocando que nós estamos aqui para dizer sim, sim, não, não, ao que vier, estamos para ficar. Né, independente e colocando, inclusive, desculpa alongar muito, não, mas colocando que, em sendo seres humanos que estão criando, né, seja lá o que for, uhum, né, e nós também, como seres humanos, também tivemos o processo nosso de participação nesse processo. Então, se não fosse, digamos, na questão da raça, né? No caso uhum. da raça negra, né? Se não fosse a contribuição de África e todos os locais onde tem um africano, um afrodescendente, não teria essa inteligência artificial. Ah, exatamente. Porque é uma construção da humanidade. Então é negro, é branco, é japonês, é asiático, é indígena, todo mundo deu contribuição. Né? Então acho que questionar e ao mesmo tempo protagonizar esses novos passos, né? É a grande desafio de hoje. Fafi, alguma questão? Complementando ele aqui, que ele falou da contribuição africana para isso, o zero, né? O zero foi justamente uma coisa que surgiu. Então, se a gente vai pensar em códigos avançados e tudo mais, a formulação do zero em maneira escrita foi em África, né? Uhum. É o que eu estava pensando aqui, enquanto vocês falavam, sobre a construção da nossa subjetividade, né? Então, se você tem em vários campos, assim, se a gente pode pensar na escola, educação, socialmente, politicamente, eu acho que o que a gente vem observando é essa perda da subjetividade cada vez mais evidente, né? No modo de pensar, no modo da gente se comportar, no modo da gente agir. Então, quanto às vezes a gente acha, eu tenho a liberdade de ter a tecnologia ao meu alcance, hoje em dia temos toda a informação do mundo, mas a gente... paradoxalmente vai perdendo na subjetividade, achando que a gente é livre para pensar ou para emitir uma opinião, né? Então, como isso é perverso, como esse domínio também, né? Eu lembrei muito do Matrix quando você falou, porque para mim ainda hoje é um filme muito atual. O argumento do filme é maravilhoso, né? Pensar que já tem décadas aí, mas o quanto a gente continua nessa prisão subjetiva mesmo, né? Quer dizer, quem é que me controla? Eu penso livremente? Quem pode pensar livremente hoje? E a quem incomoda esse livre pensar também? É uma boa pergunta, né? Alguém gostaria de discutir sobre, né? Quem, né? Quem que pensa livremente hoje? É verdade, né? Isso é uma coisa que está me bulinando muito ultimamente, sabe? Até quando que eu... Mas aí já pode ser uma coisa da... Eu gosto do movimento do pensar. Eu acho que isso é bom. Acho que isso leva isso para frente. Mas eu estava muito nessa questão do... Será que o que eu penso ela é realmente a partir do fruto de uma vivência? Ou ela é também direcionada para que eu viva isso ou pense assim, sabe? Até quando a gente... Até que ponto a gente realmente constrói os nossos pensamentos no sentido de que... Não, isso é a partir de uma vivência pele, corpo, né? Porque o colonialismo, ele nos afeta no corpo. É a primeira coisa que ele nos afeta, né? Deixando sedentário, deixando no ônibus com uma lata de sardinha. Enfim, a gente não sabe mais mexer. Então, é muito transtornador, assim, ao mesmo tempo ficar pensando isso, né? Buscando isso corporalmente. Vocês que já são jovens há mais tempo, né? Tipo Adão, tipo Luiz. O que vocês acham? Vocês acham que a gente está vivendo num momento realmente, assim, de loucura, de buscar esses pensamentos? Ou acho que o caminho para encontrar-se as frestas, porque o movimento negro nesse país, ou indígena, eles sempre foram pelas frestas. Como que é isso? Bom, nós estamos pensando aqui. É isso então, mesmo. Acho que é uma coisa assim interessante. As tecnologias, mesmo desde o continente africano, passando por todas as revoluções industriais em curso, sempre foram fatores de aceleração. Isso, concordo. Né, de um ponto fruição, de fruição. De um sair de um ponto e chegar a um outro. Isso está sendo cada vez mais rápido. Né? Não é à toa que há 10 anos atrás a gente estava tateando celular, tateando ainda as redes sociais. MS-DOS. Né? Exatamente. Nossa. E hoje a gente está visceralmente acelerado, a gente dorme menos, a gente pensa mais. Quer dizer, nosso cérebro é exigido com muito mais intensidade. Né? E a nossa capacidade de resistência também é uma coisa importante. Quer dizer, a gente fala muito de que as coisas chegam, mas as pessoas também absorvem de formas diferentes. Concordo. Né? Quando eu vejo aquela representação simbólica do triângulo, da base social e tal, se a gente um dia inverter isso no nosso imaginário, quer dizer, até eu participei de um evento em Porto Alegre sobre, e eu falei justamente, eu só coloquei uma imagem, a pirâmide invertida, aquela massa de gente lá embaixo e o Steve Jobs aqui embaixo equilibrando essa pirâmide. E quando você está aqui correndo para a concorrência, é como se um matozoide, milhões querem passar num funil. É a mesma coisa a tecnologia. você quer ser mais competitivo, você quer ganhar do outro, e você joga mais informação, você busca mais informação, se você tem poder aquisitivo, se você tem relacionamentos, se você tem, enfim, parâmetros, você vai se movimentar mais. Agora, tem uma contradição nisso, mas tem também um choque nisso. Quando você inverte a pirâmide e você olha para cima e vê aquela massa de gente com laptop, né, pulando de paraquedas. Exatamente. Ou escalando, ou vai chegar aqui embaixo de alguma maneira. Né? Eu defendo ainda a história de apropriação dos softwares. Cada vez o software tem que ser livre, você se apropriar disso e fazer disso muita coisa interessante, justamente para resistir, porque um dos pré-requisitos de cerceamento de você ter acesso à informação é o custo também. Né? Quanto custa um software legal? Né? Agora, as pessoas hackeiam esse sistema, e eu acho que a gente tem que pensar também. Enquanto não existir equiparação de igualdade, eu acho que tem que hackear o sistema. É isso aí. Eu sou dessa linha de, pô, a gente tem que buscar o que for necessário para aquele momento, né, para você resolver uma equação. Então, eu não gosto muito do termo periferia mais. Eu acho que ele está, na minha maneira de ver, em desuso. Quer dizer, eu não posso me apropriar numa condição que me foi dada. Então, I love periferia, eu acho que não entro nessa história. Acho interessante. Não, I love favela também, porque numa forma de você resistir, eu acho uma forma de você incorporar uma condição que te deram, sabe, de condição de vida e tal. Concordo. Então, eu falo sempre territórios adoro. Expandidos. Então, porque hoje, há 10 anos atrás, eu ia lá em São Mateus, ou ia em qualquer outro lugar, eu estava com o código da periferia, aquele periférico ao centro. E hoje, não, eu vou lá, é um centro. Lá é um centro. Isso, comendo, autônomo, isso. Criativo, tem coisas acontecendo e tal. Então, o que faz... Eu gosto do termo movimento negro, porque eu fiz parte disso. Hoje eu me identifico muito nos negros em movimento, até para me dar um pouco de liberdade, até de errar, de entender em que momento eu posso fazer parte de alguma coisa. Esse livre-arbítrio também é muito importante para o nosso tempo, sabe? O nosso tempo histórico. Eu levo muito em consideração esses novos paradigmas, sabe? Para você se movimentar. Então, educação é um fator importante, né? Você se despir de você transferir o teu conhecimento. É fundamental, né? Eu tenho um trabalho lá no CEL Butantã, quer dizer, com as EMEIs. Agora a gente está lá na FATEC Osasco também, né? Trabalhando justamente isso, porque tem uma... As coisas estão espalhadas. Se você não encontrar em algum momento essas informações, essas tecnologias, esses softwares, enfim, essas pessoas não vão ter um outro momento para ter acesso a isso. Então a gente tem que transferir esse conhecimento. Então essas são as defesas, eu acho que sempre vão existir quando vem alguma coisa massiva e cai e você é obrigado a lidar com ela. Então acho que é uma reflexão. E aí, tá se sentindo bulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Ooh. Acabamos de ouvir Cluster of Galaxies, composição de Herman Paul Blond, que ficou conhecido como San Ha, que foi compositor de jazz, pianista, poeta e filósofo conhecido por sua filosofia cósmica, além de ter sido o precursor do afrofuturismo. Gente, San Ha é demais, eu acho que vale super a pena. Tá no YouTube, tá em todas as plataformas. Eu acho que vale super a pena escutar esse cara, que foi demais, tá bom? Bem, a gente terminou aqui com o Luizão, né? Já tô íntima, tô chamando de Luizão. Fazendo uma super provocação, que eu gostaria que tanto o Adão quanto o Cadu pegasse a linha condutora do pensamento e a gente também já fosse para as considerações finais, porque... é isso. A gente tá... O tempo avoa. Começou a esquentar. Agora que... É sempre assim. Mas vamos lá, vamos continuar nessa linha condutora do pensamento do Luizão, que bulina muito, e eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Pensar em territórios, não aceitar essas questões das condições que o colonialismo nos coloca. Eu tenho uma sensação que o projeto colonial, que está toda à prova nesse momento, ele está o tempo inteiro querendo nos encaixotar, né? Não, agora você é isso, não, agora você é aquilo. Quando gente, principalmente povo preto, ele é multi, gente. A gente não separa as coisas. A gente é multi, entendeu? É muito louco. Eu acho que causa até uma coisa assim, se você não tem uma estrutura psicológica, estrutural, diante de ver a potência que é isso, acaba criando uma série de doenças psicológicas, né? Como a gente já conversou aqui em outros programas com a doutora Lucila, com a nossa crush, o Jean Batista, enfim. Vai aí, Adão. Vou pegar no gancho que o Luiz Paulo colocou, questão dos territórios, questão da educação, né? Está ocorrendo em vários espaços, né? Questão dos chamados territórios educativos, né? Tem aqui no área do Campo Limpo, tem cidade Tiradentes, né? E tem aqui na área central, aqui na Gabriel Prestes, né? Então tem aí meio Gabriel Prestes, tem ali a biblioteca Monteiro Lobato, né? Tem o Colégio Estadual, no caso Caetano de Campos, né, perto da Praça Roosevelt e tudo. Então, todo esse complexo de equipamentos educativos, né, forma-se e colocaram o Conselho de Território Educativo, porque eles dialogam, né, entre si, né? Então, a mesma estudante, a mesma criança que vai a Gabriel Prestes, mais tarde vai transitar para a Biblioteca Monteiro Lobato, depois, mais tarde, vai estar na Escola Estadual, tem ali o SESC, tem o SENAC, tem a faculdade de sociologia. Então, tudo isso é um complexo de educação. E aí, quando o Luiz Paulo coloca a questão do território, não da favela, não da periferia, e não do cortiço, não da ocupação, então coloca um espaço geográfico, coloca o sujeito nesse espaço. Uhum. E aí, nesse sentido, concordo. O olhar educativo, educacional, é muitíssimo importante, mas como a gente está nessa estrutura colonialista, racista, patriarcalista e esse monte de coisa, nós temos que reconceituar algumas palavras, né? Então, por exemplo, educação, o termo que eu trabalho, assim, educação é o processo que transforma potenciais de luz em luz de fato. E com que finalidade? Aí vem, esse é um termo da Viviane Senna, né? Uhum. Com qual finalidade? Aí eu trago o Seno Saburo Makiguchi, né, que lá da década de 30, né, que coloca que a finalidade da educação é a felicidade das crianças. Uhum. Né? Então, nós temos que ter um equipamento que tenha uma finalidade, que é tornar uma criança feliz. Então, ela quer passar o dia inteirinho dentro daquele espaço. Né? Isso não é ilusão. Já conseguiu, por exemplo, o professor Miguel Nicoleles. Né? Ele fez um projeto lá em Natal, né, Macaíba, no Rio Grande do Norte, né, e fez um campus em Serrinha, na Bahia. Nesses dois lugares, né, eram locais que as crianças estavam destinadas assim, ao roubo, prostituição, tal, assim por diante. Só que depois, num dado período de tempo, as crianças estão colocando artigos na Nature, né, sem chegar na universidade, no ensino médio, simplesmente. Por quê? Houve investimento, houve conteúdo interessante e o equipamento foi adequado para que elas passassem o dia ali brincando e aprendendo. Então, assim, essa receita já está dada, já está certinho. O que falta realmente é o olhar. Vontade política. Né, o olhar, né, questão de educação e de finalidade para o bem-estar de todo mundo, né? Uhum. E aí, só fechando a contribuição, eu volto à questão que eu estou colocando do zero, né? Aqui no Museu Afro Brasil, recentemente, houve uma oficina, a convite da professora Kilson Oliveira, né? E trouxe a Hanadira Renata, né? Colocando a questão de Yoga Kemet. Né? Uhum. Kemet é o nome do Antigo Egito. E eu estranhei, porque yoga no Egito, yoga na África, né? Mas na Índia, quando vai procurar nas raízes, né? O conceito de yoga veio da África, né? Nossa, gente. Então, ter, aprendendo. No século XXI, o resgate, né, de uma construção, de uma cultura lá da época das pirâmides, né? E está aqui no Museu Afro, está aqui na cidade de São Paulo, né? Isso é educativo. Então, dialoga com o que o Lispol está colocando, né? E dialoga com o que o Cadu está colocando, né? O zero, né? Então, essa contribuição da humanidade, né? É uma construção constante. O que a gente tem que discutir é o que o Stephen Hawking coloca. Para quem que é isso? É, exatamente. Né? Como que a gente vai distribuir essa construção de toda a humanidade? Essa é a grande questão que a gente tem que resolver. E esse espaço do só programa isso. Aqui, né, dá uma contribuição. Só isso. Vai lá, Cadu. Tem uma frase do Cabra da Peste, Bertold Brecht, que é: pergunte sempre a cada informação a quem serve. Né? Então acho que isso, inclusive nesse mundo hoje em dia de fake news para tudo quanto é lado, isso. Uma coisa que eu falo bastante com os meus alunos é: cara, olha aquela notícia e pensa, quem se beneficia com isso? Porque a gente vai vendo as coisas e para de olhar para trás e pensar, bom, quem que tá ganhando? Se eu falo aqui, gente, vocês não sabem, hoje é o dia nacional de dar R$5 pro Cadu, quem se beneficia com isso? Sou eu. E numa dessas sai no jornal e de repente eu fico milionário. Outra coisa é pensar assim, a gente fala sobre vários tipos de autonomia, constante construção de autonomia de todos os movimentos que a gente vive, né, que estão buscando descolonizar, né, que a colonização e todo esse processo histórico tirou muita autonomia em várias facetas diferentes. E eu acho que é muito importante a gente pensar sobre a autonomia de dados. Então, assim, eu confio muito no que o Luiz falou. Então, galera, vá pesquisar sobre hackear. Lembre-se que existe uma séria diferença. Também, hacker não é necessariamente aquele que rouba, exatamente. Aquele que invade para buscar dados, aquele que vai, o hacker de Araraquara lá, do menino Moro lá. Mas hacker você pode olhar até em dicionário, Wikipedia, onde for. Hacker é aquele capaz de desconfigurar algo e configurar de outra forma. Então, assim, que a gente busque desconfigurar as coisas e configurar de outra forma. Eu acho isso, que é isso hackear. Aí. Isso também é letramento, né? Exatamente. Isso também é letramento do como tá vindo essa linguagem. Que é isso, a gente precisa estar... Muito se fala de analfabetismo funcional, analfabetismo digital. Então a gente precisa se letrar, a gente precisa entender quais são essas letras, né? E parte fundamental é isso, autonomia de dados. A gente entender que cada vez que você entra na internet, todos os seus cliques são computados. Todos. O seu tempo de visualização numa página é computado. Se, por exemplo, teve um dia que eu fui lá e resolvi comprar, eu não sou nada do futebol, assim, mas uma vez, movido por um espírito ali dos amigos, falei, pô, vou comprar uma camiseta. Né? Nunca tive, vou comprar. Até hoje, na verdade, até hoje é um erro falar, mas por um bom tempo, eu entrar no Facebook e tava lá, pô, compre chuteira, compre meião, compre bola, compre não sei o quê, compre não sei o quê. Por quê? Porque eu caí no algoritmo de que eu, jovem, tal, de 30 anos, morador de São Paulo, consumo esse tipo de material. E aí ele mesclou ali, ele falou, bom, se a galera de 30 anos, jovem, de São Paulo, consome esse tipo de material, o que outros jovens também consomem? Uhum. Ah, quem consome isso também consome aquilo. Uhum. Então vamos jogar propaganda para aquele cara. O que que... essa falta de autonomia nos dá. Muitas vezes a gente tá nas redes sociais, tá na internet, cai uma propaganda que a gente fala, pô, isso é pra mim. e não percebe, e voltando ao Bertolt Brecht, pensar a quem serve isso, né? A quem serve esse direcionamento de propaganda? A quem serve você entender que a propaganda que cai no meu Facebook não cai no, na pessoa que está ouvindo, não cai no de vocês, porque cada um de nós tem um consumo diferente e o algoritmo é tão específico que ele consegue ver a partir do momento que você comprou uma coisa diferente, consome outra coisa, ou você põe lá no seu Facebook um coraçãozinho em determinado post, uma carinha de raiva em outro. O Facebook fez isso justamente para aumentar o filtro. Então, que a gente sempre pense assim, toda hora que você está usando, e não estou falando para parar de usar as plataformas, mas usar consciente. Então, saber que tipo de dado você está dando para essa plataforma. Então, não se entregue, galera que está ouvindo. Não entrega tudo. Então, assim, vamos usar o Facebook? Vamos usar o Facebook, mas entenda, o que eu estou entregando para o Facebook, isso está de acordo com a minha luta, isso está de acordo com a minha movimentação, ou eu estou fazendo a esmo, né? Porque eu acho que o difícil é a gente estar vivendo a esmo. Então, tenha consciência dos seus dados, entenda e espero o dia aí, estou disposto inclusive a ajudar, a gente criar novas plataformas, novas redes sociais autônomas que respeitem o usuário. Então, eu acho que cabe a nós, porque só se vive ao vivo. É isso aí. Lu, ó, a louca, Lu. Paga isso. Luizão, você tem alguma referência assim, de livros, de coisas assim, que a gente possa procurar mais, ter mais esse letramento, enfim? Porque é muita literatura. A gente... Imagino. Cara, a quantidade de coisas que saem... O Cadu colocou uma coisa muito séria, que hoje dados é o grande negócio do mundo. Não é? É informação sobre as pessoas. Sim. É isso que movimenta toda essa engenharia toda, toda essa complexidade que é. Então, lógico, eu vou pesquisar aqui, a gente coloca no site, isso, dá uma sugestão de algumas coisas que eu acho que são leituras importantes para esse momento, sabe? Para essas reflexões que a gente trocou aqui. Olha lá, hein? Promessa é dívida, hein? Não prometa nada para Exu! então, gente, por hoje é só, a gente poderia ficar horas conversando sobre esse tema, mas daqui a pouco a gente volta. Beijo. Você ouviu? Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.